editorial. É, são, na verdade, essa questão do movimento popular, do movimento social, nesse contexto de democracia que a gente vive, é uma questão estruturante de um movimento ocupar os teus espaços, dar visão para quem é invisível. E eu acho que no processo de produção cultural, o movimento popular associado a esse instrumento da cultura tem um grande caminho pela frente. Cara, o Brasil hoje é uma avenida aberta para intervenção política e social, né? Eu acho que a gente está numa fase em que tem uma forte desconstrução dos vícios políticos, das cagadas, todas as políticas aí que são resultado de 500 anos de maus entendidos políticos, né? E eu acho que o Brasil finalmente está chegando num ponto que está se abrindo mesmo, como uma avenida, que nem eu disse, para intervenções políticas precisas e necessárias, né? E, porra, o pessoal da CUFA faz esse papel, o Fora do Eixo faz esse papel, né? Eu acho que finalmente a gente pode chegar num... descobrir a verdade, a política feita no bom sentido, feita no sentido do coletivo mesmo, né? Passou muito tempo desencantada com a intervenção política, porque os chamados políticos no Brasil tiveram um papel muito, muito deletério, né? De desconstrução mesmo da ideia do que é a polis, do que é o coletivo, do que é a experiência republicana e tal, né? E é maneiro que agora essa corja, né? Que significa esses 500 anos de política mal feita, né? Tá ela num momento de desconstrução, né? E eu vejo essa parada no Fora do Eixo também, nos festivais de música, né? Tem uma molecada muito consequente se apresentando, muito disposta a construir uma experiência coletiva. E é um grande barato estar num movimento que não é um movimento dos sem alguma coisa, dos sem teto, dos sem terra, né? Mas um movimento dos com cultura, com música, com artes integradas. Então, um movimento putamente generoso, porque já vem numa posição de não ressentimento, né? O guru Cláudio Prado, lá de São Paulo, decretou a era do pós-rancor, né? E eu acho que esses novos movimentos sociais, dos movimentos com algo mais, né? Estão bem no centro dessa era aí que está se abrindo, pós-rancorosa, né? Então a gente está tentando construir uma experiência mais generosa, né? Mais coletiva mesmo. Editorial.